Embaixador, boa noite, na 3258, Sierra Vista 372, embaixada travada. Na 3258, muito boa noite, tem pouso autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus, 89. Teve pouso, pista 10, 3258. Torre 1895. 295, bom serviço. Bom ponto. Obrigado. Boa noite, Romo 344. No 344, continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso. 344, aguarda. Agora aos 48, libera a direita, 121, Uno 344, sem pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 089. Pouso autorizado, pista 10, com 344. Baixar um pouquinho o brilho do papel, tô aí pro quadro, pro 344. Perfeito, obrigado. Claro. 44, no solo 51, libera direita, 121, decimal 1. 211, libera 1344. 2096, sua identificação, chegada bairro autorizada, desça para o nível de voo 050 via chegada, altímetro no 094. Voo na 096, voe para a posição ITAP. Após ITAP, voe para Serra Vida 366 para a final do procedimento RNAV da pista na 0, na 096. Boa noite, Canemia 3, 1-0, cruzado 2-2-0. Canemia 3, 1-0. Reduza para 2-5-0, nós acione identificação, chegada à área autorizada. Desça via chegada para o nível de voo no 0-0, altímetro no 0-1-4. Informa que irá seguir na aproximação, tráfego nessa posição de 12 horas e no 2 milhas, rumo Nordeste a um Boeing 738, passando agora o nível de voo 1-9-5 e descendo no 5-0. Boa noite, 1-1-6-8, acione identificação, chegada à área autorizada, dessa via chegada para o nível de voo 060, altímetro 1-0-4. 060-1-0-4, 1-1-6-8, mantenha a chegada à guarda. Canemia 3-1-0, reautorizado, descida para o nível de voo 070. NH permanece no 0-4. Panamá 3-0, copiou o controle. Eu guardo o TAP. Pronto, 968, vou TAP. Após o TAP, vou para a Serra Vita 366. TAP, após na escuta do controle, não é necessário cotejamento. Agora, no momento, Salvador opera visual, no entanto, chuva leve sobre o campo. Gol na 096, após o TAP, desça para 25000 pés, altímetro na 094, autorizado a final do procedimento RNAV da pista na 0, após o TAP, foi para o Serra Vista 366, reporte passando o meio. 14, quando o TAP 366, autorizado a RNAV, vai reportar passando o meio. Gol 968, desça para 4000 pés, altímetro na 014, desconsidera a restrição de altitude em TAP. Eu vou 1 número 8. Falando a vantagem da 3662, passa 90. Acione identificação, chegada à área autorizada. Dessa via chegada para o nível de voo 060, altímetro na 094. Via chegada à área, 060, 3662. Sanamia 310, desça para o nível de voo 050, altímetro permanece 104. 050-0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Salvador opera instrumentos no momento. Teto 1.700 pés, visibilidade 2.000 metros, chuva leve sobre o campo. 4, homem de SAP da presença, Sané 6310. Sané 6310, autorizado em vale TAP, após a posição ISAP, voe para o CRB 366. ISAP da presença, CRB 366, após o ISAP, Sané 6310. Nona 68, você para 2500 pés, altímetro da 0 no 4, aguarde autorização para final do procedimento da RENAV da pista na 0. 2500, está aguardando autorização, voo 168. Sané 6310, desça para 4000 pés, QNH1 no 04, desconsidere a restrição de altitude e ITAP. Você desce para 4000, desconsiderando a ITAP, Sané 6310. Sané 3662, desça para o nível de voo 050, QNH1 no 04. Passou 366, igual 096. 096, completa sinal do procedimento, Sony Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 1895. Sono 1168, autorizado a sinal do procedimento RNAV da pistona 0, reporte passando esse revista 366. Precisando RNAV, reporte 166, igual 168. Sané 6310, desça para 2500 pés, altímetro no 0 no 4. Aguarde autorização para final do procedimento da RENAV da pista na 0. É só 200, aguardando o final da RENAV 63010. A 96 está visual com campo? Confirmo o 1096? Afirmo, você está visual com campo? Afirmo, está visual. Informo chuva moderada, tem pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 1069. Livre pouso na 10 com 1096, está visual já. 63190, reduza para 200 nós. Informe que tráfego queira preceder uma aproximação, está com 190 nós de grau, de speed redução. Reduzindo, 63190. Gol 1968 completa final, chame torre, frequência 98.95. 8.95 Tenei 6310 autorizada a final do procedimento RNAV da pista no zero, reporte passando a rádio 366, reduzir para 809. Reduzindo para mim, não é possível chamar 6310, reportará para o final autorizado. A3-0, informo que o tráfego anteriormente informado está agora com 1.50 nós indicada, 7 milhas e meia para frente. Positivo, tem o tráfego que quer na minha 3-0. A3-662, desça sem restrições para 2500 pés, altímetro no 0-4. Após o TAP, voe para a rápida 366 para a final do procedimento RNAV da pista no 0. Considere a restrição de altitude em TAP. Após o TAP, voa até a licenciamento. 9-6, no solo, 0-4, libera direita, 1-2-1, decimal 1. Direita, 1-2-1, voo 1-0-9-6. Bravo, tem pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, com 5 nós. Vamos para uma olhada. Livre pouso com 9-8. Mal 9-5. 9-5, obrigado. Então, 3662, autorizado a final do procedimento RNAV da pista no zero, reporte passando a ser revista 366. Reporte ao ser revista 366, autorizado a RNAV da pista no 3662. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardo. TAM 3662, informa que Salvador opera visual novamente. Visual nos mínimos agora, sem chuva sobre o campo no momento. Fecha 3662. 1168 no solo, ao 18, libera a direita, 121, decimal 1. 1, boa. Oceanair, 6310, só uma pista molhada, altimetro marca 1014, tem pouso autorizado, pista 1010, 1030. Pouso 0, 6310. Vento 6310. Confirme. O vento. 1030 graus com 79. Obrigado. Passou servido 3666, tá 3662. Tá 3662, completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. 95, obrigado. Oceanair 6310, no solo 20, libera a direita, chame solo em 121, decimal 1. 221, Oceanair 6310. Salvador, Oceanair 3662. 62, continua aproximação, aguardando pista livre, forma pista molhada, a última pista marca 1014. Nossa, escuta, aguardando pista 3662. 662, tem pouso autorizado, pista 10, 120 graus, com 79. Autorizado, 10, 3662. Controle Salvador, uma boa noite, azul 2795, informação ATA. 2795, está em contato radar agora 63 milhas nordeste em Salvador. Foi para a posição Bonf para interceptar a chegada Bonf, altímetro no 014, sabe quando pronto para descer. Voando a posição Bonf, intercepta Bonf para pista no 0. 1-0-4 no ajuste, azul 2795. Salvador, 197 após o tráfego na curta linha, mantém a pista no zero. O tráfego da linha mantém no zero, 193, 197. Duas pessoas? Gente. ...662 no solo 23, libera a direita, 121, décima 1. Rota 3197. A 3197, autorizado decolagem 10, vento 140 graus, com 629. Licença, 3197. Decolou 26, controle 120, 8. 208, boa noite, 3197. Controle Salvador, boa noite, 3197, decolando, escuta, perto do Adael. 3197, boa noite, contato radar, vou para o nível 360, vou ir direto ali, após o Nevirume. Via saída da EL para o nível de voo 360. Via da EL 360, 397, obrigado. controle Salvador, azul 2795 no ideal de descida. Sou 2795, desça para 4.000 pés, um ajuste no 094. 4.000 pés no 094, azul 2795. Sobre 194, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada bom, se desça para o nível 050. Voo 973, autorizado a alinhar e decolar, gestão no zero, vento no 40 graus, com 7 nós. Gente, ali decola no zero, 973. Azul 2795, após Selo, vai na proa do Serra Vitor 366, desça para 2510. Está autorizada a sinal do RNAV e reporte passando Serra Vitor 366. Ok, após a posição Pelô, está autorizado o procedimento, vou na proa do 366, reporte 3 autorizado. Boa noite. 973, decolou 34, controle 120, decimal 8. 108, bom serviço. Eu também, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Boa noite, bom 973. Bom, no 973, boa noite, contato radar, sua via saída da EL para o nível de voo 360. Da EL para o 360, bom 973. Autoriza, Leda, para um 973? 973 autorizado, Leda. Voando, Leda, na presente, um 973. Boa noite, 6313, na Projeto Lagoa 13, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada bom, fica para o nível de voo 060. Chegada bom, autorizado, nível 0, 063, autorizaria para nós a proa da posição bom, por favor? 6313, mantém ainda a Lagoinha. Mantendo a Lagoinha. Zona 94, abaixo de novo, vai na prova técnica 366, desça para 2510, ajuste no 094. Está autorizada a final da RNAVE, reporte passando para a Vitor 366. Conferou 366, na 094, 366, na 294. Azul 2795, estabilizado a RNAV da 190. Azul 2795, chame a torre em 19895. 19895, azul 2795. 1973, chame Recife em 1251. 251, bom serviço. Não vou. Torre Salvador, boa noite, azul 2795, no RNAV 190. 2795, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, ainda não tem contato visual com a sua aeronave. Aguardando autorização, azul 2795. O 2795 está em contato visual, tem pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus com meia dúzia nós. Voltímetro marca 1014, informa pista molhada. Livre pouso, 1014, azul, 2795. É 3 no 3, desce para 4 mil pés, altímetro no 0 no 4. Autorizado 4 mil pés, 314.